A volta do Cristo. A mensagem do tibetano, sábio hindu, à humanidade. Fonte. Texto do livro, As Profecias Sem Mistério, escritor, Paiva Neto. A preparação para a chegada do Cristo. As manifestações a respeito da volta triunfal de Jesus não ocorrem apenas nas regiões dominadas pelo cristianismo humano. Da mesma forma, surgem no meio de indivíduos que professam outras crenças, o que demonstra existir uma unidade fundamental nos assuntos que versam sobre o interesse sagrado de Deus, que visam ao bem de suas criaturas neste planeta. Por isso, tantas vezes costumo afirmar que o governo da Terra começa no céu. A revista Boa Vontade número 12, de junho de 1957, publicou um expressivo documento que retrata essa realidade. O Festival de Wesak é realizado todos os anos, no dia da lua cheia do mês indiano de Wesak, correspondente ao mês de maio. Todos os membros da Fraternidade Branca comparecem a esse festival, que se realiza num planalto, cercado de montanhas pouco elevadas, na vertente norte do Himalaia, perto da fronteira do Nepal, cerca de 400 milhas de Lhasa. O planalto mede 1,5 milha de comprimento e pouco menos de largura. O solo é inclinado do sul para o norte, estéril e pedregoso, aparecendo aqui e ali um pouco de grama rala e vegetação rasteira. Um riacho desce do lado oeste do planalto e atravessa pelo lado nordeste, saindo ao norte entre pinheiros, para desembocar em lago próximo. Os arredores são desabitados, havendo a leste a ruína de uma estância. No centro, ao sul, acha-se enorme bloco de uma pedra acinzentada, com veios brilhantes, medindo 3,60 metros de comprimento, 1,80 de largura e 0,90 de altura, na forma de um altar natural. Dias antes do festival começa a aparecer, ao longo do riacho, grande número de barracas de tonalidade escura e o planalto se anima com as fogueiras acesas pelos peregrinos que chegam de todas as partes para assistir ao festival. Na véspera da lua cheia, todos se banham e preparam para a cerimônia, que se realiza exatamente na hora da lua cheia, momento em que se materializam os mentores espirituais budistas, com vestes brancas, tornando-se visíveis aos peregrinos. Nessa ocasião, um desses mentores espirituais envia uma mensagem à humanidade. Transcrevemos abaixo, pois, sua previsão a respeito da obra da Legião da Boa Vontade, a mensagem do tibetano, hinduísta, dirigida a todos em 1947, 3 anos antes da fundação da LBV. Ano após ano vos tenho escrito, assim como a quantos queiram ouvir, uma mensagem que, com frequência, tem sido profética e, sempre, relacionada com a união espiritual e fundamental do Oriente e do Ocidente, quer dizer, de Buda e do Cristo, e nela se tem procurado sempre ressaltar a oportunidade espiritual imediata. Pouco a pouco vai amanhecendo, na consciência que desperta na humanidade, a grande verdade paralela de Deus imanente que divinamente, entre aspas, enche todas as formas, condiciona de dentro todos os reinos da natureza, expressa a divindade inata por meio de seres humanos e, há 2000 anos, demonstrou o caráter da imanência divina na pessoa do Cristo. Na atualidade, como consequência dessa presença divina em desenvolvimento, vai penetrando nas mentes dos homens, de todos os lugares, um novo conceito, o do Cristo em nós, a esperança de glória. Cresce e se estende a crença de que o Cristo está em nós, como está no Mestre Jesus, e esta crença modificará os assuntos do mundo e a atitude da humanidade inteira em relação à vida. O Cristo desempenhará sua tarefa ante os olhos do mundo inteiro. Nesta volta do Cristo, há um aspecto em que nunca se toca e ao qual jamais se faz referência. Eu, humilde discípulo do Cristo, desejo falar dele. Refiro-me ao que este voltar a estar entre os homens significará para o Cristo. Como se sentirá quando chegar a hora de sua aparição? No Novo Testamento fala-se de uma grande iniciação, a qual temos dado o nome de, entre aspas, ascensão. Dela nada sabemos. Os evangelhos só nos dão uns poucos elementos informativos. Falam-nos do cume da montanha dos que a presenciaram e das palavras do Cristo, assegurando que não os abandonaria. Logo as nuvens se fecharam e desapareceu. Nenhum dos presentes pôde segui-lo. A consciência dos mesmos não podia penetrar no lugar a que ele havia decidido ir. Além disso, eles interpretaram erroneamente suas palavras, e a humanidade, só de maneira vaga em sentido místico, tem compreendido a, entre aspas, desaparição do Cristo e o significado de sua persistente e invisível presença. Os que presenciaram sua, entre aspas, desaparição, receberam garantias de parte de dois conhecedores, anjos de Deus, que estavam presentes, de que ele voltaria de maneira parecida. As nuvens receberam o Cristo, e hoje as nuvens que envolvem nosso planeta esperam para revelá-lo. O ascenso. Agora o Cristo está esperando para descer. Este descenso a nosso infeliz mundo dos homens não pode oferecer-lhe um quadro sedutor. Do seu tranquilo retiro na, entre aspas, montanha, onde tem esperado, guiado e velado a humanidade, onde tem preparado seus discípulos, iniciados e um novo agrupamento de servidores do mundo, há de vir para ocupar seu lugar proeminente no cenário do planeta e tomar parte no grande drama que neste se está desenvolvendo. Desta vez desempenhará sua tarefa, não na obscuridade, como o fez antes, mas, sim, ante os olhos do mundo inteiro. Devido à pequenez de nosso planeta, ao rádio, à televisão e à rapidez das comunicações, sua ação será observada por todos. Ele vem como o Cristo, o fundador do reino de Deus na Terra, que vem completar a obra que iniciou e demonstrar, de novo, divindade, sob circunstâncias muitíssimo mais difíceis. Ele vem corrigir os erros e as representações equivocadas daqueles que, em termos de sua própria ignorância, têm interpretado suas singelas palavras. E também para reconhecer aqueles cujo fiel serviço tornou possível a sua volta. Além disso, tem que fazer face a uma prova preparatória importante para uma grande iniciação. Uma vez tenha vencido a prova e cumprido sua tarefa, passará a uma posição ainda mais exaltada, na casa do Pai, ou a algum lugar distante de serviço, aonde só os mais exaltados poderão segui-lo. Mas, antes de que tudo isto ocorra, o Cristo há de entrar de novo na arena pública, desempenhar sua parte nos assuntos do mundo e provar os méritos de sua divina missão. O Cristo será visível a todos, e reunirá os seus eleitos. O Cristo reunirá a seu redor, em corpos físicos, seus associados e eleitos. Estes não serão, apenas, os que reuniu naqueles longínquos e simples dias, mas membros da família humana que o reconhecem e com ele preparam a obra, até onde alcançam. É um mundo diferente, a que se propõe vir. Isso se deve em grande parte ao desenvolvimento intelectual dos homens, o qual oferece tremendas dificuldades. Pois ter-se-á de chegar ao intelecto e não somente ao coração, como em dias primitivos. Se a vontade de Deus tem de ser cumprida inteligentemente na Terra, sua tarefa principal é, seguramente, o estabelecimento de corretas relações humanas em todos os aspectos da vida do homem. Recomendo-vos que useis vossa divina imaginação e trateis de pensar no que implica a tarefa que o Cristo tem. Peço-vos que reflitais sobre as dificuldades a que terá de fazer frente. Sobretudo, a dificuldade que a equivocada acentuação da massa, entre aspas, intelectual, dos terrenos apresenta. Ao representante do amor e de Deus, se pede que trabalhe de novo no palco do mundo, onde sua milenar mensagem tem sido negada, mal interpretada e esquecida, durante 2000 anos, e onde o ódio e a separatividade têm caracterizado os homens em toda parte. Isso mergulhará o Cristo em uma atmosfera estranha e em uma situação em que necessitará de todos os seus divinos recursos. Postos à prova ao máximo, é certo que, afinal, ele conduzirá seu povo, a humanidade redimida, a Jerusalém celestial. Mas não será uma cidade judia, e sim, entre aspas, ao lugar de paz. Que é o que a palavra Jerusalém significa. O detido exame da situação atual do mundo e o dedicado uso da imaginação revelarão ao pensador sincero a espantosa tarefa que ele se impôs. Mas o Cristo de novo está resolvido a ir a Jerusalém. reaparecerá e guiará o gênero humano a uma civilização e a um estado de consciência em que as relações humanas verdadeiramente fraternas e a cooperação mundial, pelo bem de todos, serão a tônica universal. Por meio do novo agrupamento de servidores do mundo e dos homens e mulheres de boa vontade, o Cristo completará sua vinculação com a boa vontade de Deus, o trabalho de seu Pai, de tal maneira que a vontade para o bem será traduzida pela humanidade em boa vontade e perfeito entendimento fraterno. Se os homens esperam o Cristo, que há séculos deixou aparentemente seus discípulos, não reconhecerão o Cristo que está para voltar. O Cristo não tem barreiras religiosas em sua consciência. Para ele não tem importância o credo a que o homem está filiado. O Filho de Deus está a caminho e não vem só. Suas vanguardas estão já aqui, e o plano que tem de pôr em ação já está preparado, e é claro que o reconhecimento do Cristo por todos seja o propósito. Nada mais vos posso dizer. Reflexão. Existe uma unidade fundamental nos assuntos que versam sobre o interesse sagrado de Deus, que visam ao bem de suas criaturas neste planeta. Esta reprodução em áudio visa apenas divulgação, sem fins lucrativos. Fonte: texto do livro As Profecias Sem Mistério, escritor Paiva Neto.